quando penso em você. Fecho os olhos e me saudades. Eu digo muita coisa, menos a felicidade. Corre nos meus dedos longos, em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, cedo ou claro, feito um dia, mas nada do que me diz me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mar um gosto de framboesa pra comer entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou de moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Eu só queria ter um mar, um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros, esconder minha tristeza. Eu ainda sou de moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida em nosso coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida em nosso coração.